Da oferta Guarulhos. Sana 0, passando, cruza 1, 5, 1, 5, 0. Sana 62, 1, 0, boa tarde, aciona a identificação, chegada Mari, desça 0, 5, 0. 0, 5, 0, Sana 62, mandando na Mari, Sana 0. Em 488 no solo, os 33 à direita na taxiway Eco, solo 121 decimal 9, boa tarde. Direita na Eco 219, obrigado, boa tarde. Sam 3145, chame Recife, no 251, no alterna 1-3325. Para o táxi da vigente 729, um trecho de Papoide, o seu agente 3 horas e 10, o terno é José Leão. Vigente, ela está passando para a transformatória, só no 8, né, se não, 9, 5, 9. Já, pois para 245, boa tarde, 7 das horas. Passarito, sim, aí, já, ela está passando para a sua, terno é 2, 9, 5, 9, 9. Corrigindo, chame centro Recife, na frequência no 26 decimal 0, alterna 1288. 79. Pode autorizar que são 0, EBJ, 79. Após a relógio do Boeing do EBJET, tá 3217, ali mantém, cabeceiro 1 no 0. Ali mantém 1 no 0, bora pra Transponder. instruções visuais, aporte no farol de Itapuã. Pela direita, na saída da Elveda Brilhe, controle opera 1208, transponder 5421, no voo no 7. A porta foi de estacionamento, 7. Foi de estacionamento, 2231, no passarelo. Área de volta livre, Rádio. E me chamaremos. Turno 395, acione a minha indicação, chegada a Mari, desça para o nível 070. A Mari até o 070, bom treinamento. Turno 0808, acione a área com mais 5 sucessos. Está passando através do parque de esgoto. Gente, chame torre 11895. Prato. Delta Charlie, confirma intenções? Ah, vai fazer um sobrevoo pelo litoral ali em Porto Farol de Freitas e retornará para a Bolsa do Salvador. Porto Farol de Itapuã para prosseguir, linha Delta Charlie. Charlie. 3217, livre decolagem da pista 10, vento 140 graus com 08 nós. Livre decolagem, pista 10, 3207. Desça para nível 050. Então 50-1395. Cruzamento do eixo da 1735, mantendo via litoral Índia Delta Charlie, reporte para o cruzamento do eixo da 1028. Recife, on frequency 126.85 or 125.45. 126.85, enable 125.45, Ocean 6314. Para o procedimento, para o Oceania 6210. Chené 6210 ILS livre, reporte estabilizado. Deixa eu chamar. Problema aquilo bravo para o táxi? Torre 2399, ali mantém, cabeceira 10, vou no 399. Ali mantém, 399. Bono 395, desça para 4.000 pés, ajuste no 017. 4.000 com 1.017, 395. Azul 4206, autorizado, nível 050. 050. Salvador, it's 631-4. Could you tell me one more time the frequency I have to call, please? 126.85, if enable 125.45. 1685, thank you. Negativo, autorização do cruzamento, estou com tráfego para decolagem do 10. Mantenha com esperas com curvas à direita, ok? Ok. Objeto 5729, chame centro Recife, 1251, na alterna, 1-3325. 351-3325-5729. Helicóptero 500 pés, mantendo o setor sudeste, não vai interferir com sua decolagem. Está livre o vento no 40 graus com 09 nós. TAM 3560, desça para 2.000 pés, autorizado LS, informa ajuste no 07, reporte estabilizado. Informe Boeing da Gol, iniciando rolagem da cabeceira 10, o ajuste 10 no 7. Está livre, CNE 6210, 1017. Salvador, boa, passarido 2231. Boa tarde, 2231 da passarido, mantém o ponto de espera. Mantém, 31. Salvador, November 8 e mais para regresso. November Yankee Mike Finch, mantenha-se em condições visuais, corredor Interlagos, reporte rotatório. Condições visuais, reportará a rotatória com o corredor Interlagos, November Yankee Mike. 0 graus com 08 nós, o Xené 6210. Desimposto, Xené 6210. Oi, está liberado o Yankee da Passada por causa da Piscina do Rio? Negativo, Yankee Delta Charlie mantém o setor aguardando. Charlie. 3560. TAM 3560, completo do procedimento, chame torre 11895. 11895. 6210, informa o tráfego à direita, helicóptero 500 pés, mantendo o litoral setor sudeste, não vai interferir com sua aproximação. Graças, 6210, está visual. Dá a saída da EL, ascensão 360. Na EL, 36099. Que é com o Delta, tem livre táxi, você pode para ingresso na 107. No 395, desça para 2.000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado, forma justa no 07. 2.000, reporte estabilizado, COMI 17, com 395. Salvador, voo no 755, para possibilidade de exercício do portão 8. Livre, chame trânsito. A porta ataque está livre. Prova, Salvador, boa tarde. Voo. Livre, não sofri, é isso? Posição 12. 0 no solo 47 à direita, solo 121 decimal 9, boa tarde. Olha, braço 129, boa, 62, 10. É o ponto tráfego já na curta final do 1-0. Negativo o cruzamento, né? Charlie aguardando autorização. Mantenha o setor. Charlie, tráfego. A Alfa vai reportar em São Juliette, 6290. 06, desça para 3.000 pés, ajuste no 097. 17, 3.000 pés, azul 4206. Seu 3560, vamos tráfego à direita, mantendo o setor sudeste, um helicóptero 500 pés, o litoral não vai interferir com sua aproximação. Autorizado da presente, bom. Cruzando no 60, Sam 3207. Charlie, prossiga com o cruzamento de imediato do eixo 9028, agilizando. Reporte eixo livre. Yankee Delta Charlie. Charlie. 3560 no solo 49, à direita 219 solo, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Autorizado, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Para a taxa do 7, de 1 ou 2, botando no dia 3 horas, eu quero ver o campeão. Autorizado parte inicial, na torre 295, gol no 75. Gente, mantenha-se em condições visuais, prova rotatória. Reporte no Através de Veracruz. Agilizando ali, mantém, cabeceira 1-0, parceiro 2-2-3-1. Ali, mantém 1-0, ponto gol, 2-3-1. Do Bang da Gol, tem livre decolagem da 1-7, o vento no 4-0 graus, com 8 nós, Mike pro Delta. Decruí. No 4-2-0-6, final agora de 7 milhas. Continua a aproximação, aguardando pista livre. É o time entrou no 017, azul 4206. Aguardando, azul 4206. Mantenha a posição, Lima Quilo Bravo. 1-2-5-3-2, questionamento 1. 1-2-5-3-2, boa tarde. Mike atingiu a vertical da rotatória. 295, livrou na taxa e foi essa. Alfa, reportará antes de entrar do pátio. Voo na 395. Pés helicóptero, está no tempo até 2000. Passageiro 223, não tem livre decolagem, dono 0, vento 150 graus com 08 nós. Sentido tráfego, está livre, 2390. Mike, Eco Delta, decolou 52, mantém a proa e chame o controle, 120, decimal 8, bom voo, boa tarde. Mantém a proa, chamar o controle, Mike, Eco Delta, boa tarde. Trezão 90, acima identificação, chegada a Mari, desça para nível 050. Mantém o perfil da chegada, TAM 3190. Gol 1399, chame Centro Recife no 251, alterna 1-3325. 251-3325, eu vou 399. Na pista no 0. Ele pôs 90, azul 4206. Gente, para ingresso no circuito, chame Torre, 11895, Papatango, Bravo, aqui Luiz. Salvador Manati, vai manter meu pé. Autorizado, pro direto. Coronel no 7, o Morreu Mirinha, que mais? 02. Vai pro 2, o gol no 395, autorizado a entrar no pátio. Tá sim. Solo, bom, 0-7, para o táxi, 0-5, 4-5, o 1500 pés, identifique-se para o controle Salvador. Zulu Juliette Serra, acione código 0136, posição normal, 0136. Informa o tráfego à sua frente, mantendo 1500 pés. Mantenha regras de voo visuais. Informe seu destino. Salvador. Inicie então 360 pela esquerda, reposte terminando 360 para prosseguir pelos corredores. Juliette Romeu, coisão. Zulu, Juliette Serra, confirmando. Controle Salvador, passarela 2, 2, 3, 1. Passarela 2, 2, 3, 1 no contato radar. Mantenha o perfil da saída, Momo, ascensão 200. Momo 200, 2, 2, 3, 1. Prossiga, senhora. Prossiga, senhora. Objeto 6720, desça para nível 050, em forma justa no 097. Condição de após o tráfego, prosseguir direto ao pátio 5 em Delta Charlie. Sim, pátio do Sara. Sem interferir com o tráfego na curtíssima final do 17. Tráfego é um Papa 28 Alfa, em Delta Charlie. Está livre, prosseguir direto ao pátio 5, vento no 60 graus com 8 nós, reporte solo controlado. Charlie. Objeto 67205, desceu para 1500 pés, em forma justa na 097. 1517, na 70, pode voar duna. Mantenha o perfil da chegada, reautorizada, desceu para 2000 pés, ajuste na 097. 2000, com 097, tarifa da restrição em Pelô. 208, obrigado. Boa tarde, bom serviço. Forma justa no 097. São 2500 e me testando pela lua 1017. 752 anos. Solo 57 agilizando ao máximo, reporte na Oscar, livrando ao 97, o November Yankee Mike. Ali mantém, capseiro 10. Ali mantém, 10, 5219. 755, boa tarde, contato radar, mantém o perfil da série da EL, sub e mantenha 360. 360, da EL, gol 1755. Papa Romeu Índia, November Alpha, para ingresso no circuito, chame torre 118-95. Separa torre 118, decimal 95, Índia November Alpha. Papa Romeu Índia November Alpha, na proda rotatória e visual com o campo. LP 5241 com a informação Tango autorização. Alpha, reporte na rotatória. Reportaram na rotatória Índia November Alpha. Ciente, mantenha-se em condições visuais, voe na proa da rotatória, reporte na mesma visual com o campo. Bravo, que Luiz, que autorizado pouso, pistão na 7, vento 150 graus, 0 menos. TAM 3190, desça para nível, correção, desça para 4 mil pés, informa justo na 07, livre as restrições, mantenha o perfil da chegada. Desça para 4 mil, 2017, mantendo o perfil, ciente, livre as restrições, 3190. Autorizar a decolagem, pistão na 0, vento 150 graus, 0 menos. Autorizar a decolagem, pistão na 0, vento Objeto 6720 em Duna, autorizado LS, descendo para 2 mil pés, ajuste na 07. Duna 2 mil, autorizado LS, descendo para 0. Gol na 077, autorizado alinhar, manter pista na 0. Tango Zulu, Juliette Sierra, para ingresso no circuito, chame torre 198, decimal 95. 1895, Sierra. Yeah. 5219, decolar 201, chame controle na frequência 120, decimal 8. 120, decimal 8, 35219, boa. Torre, o Índia da Federal, para... Rotatória. Índia, November Alpha, continua aproximação, repórter 3 milha da 17. Contrato 3 milha da 17, Índia, November Alpha. Bravo, Kilo Whisky, o solo 2000, autorizado backtrack, reporte pro pátio 4, até o corte. Muito boa tarde, o Trip 5219. Trip 5219, boa tarde, contato radar, mantenha perfil da saída, boa ascensão, 200. Perfil da saída Arbor, ascensão 200, trip 5219. Não, reposta rotatória. 7 minutos alterna convicto.